sua família sofrer. Cê quer pagar pra ver? Tudo que eu paguei de falo é ilusão, desfilar de cordão e Camaro. Vejo os moleque no tráfico correndo em becos vielas. Vejo senhoras do tráfico super lotando celas. É difícil ter brilho próprio em meio aos vermes, mas aprendi que o que não mata me fortalece. Desculpa meu bem, eu cresci no meio que se foi assim que eu me criei. Desculpa meu bem, foi assim. Porque o bagulho é assim, cê não pagou pra entrar, mas quando fez e sair, tem um preço, né nego? Aqui, fama e respeito no gueto, às vezes custa muito mais que sua vida, parceiro. Vocês gostaram do espião, né louco, né zica? Fica milhão periculoso na joalheria. Já faz muito tempo que algo me dizia que pra conhecer a morte basta apenas ter vida, produção escala, os pino vende rápido. Mistura que fatura e faz fortuna para o tráfico, irmã. Que já viu de tudo no crime. O foda é saber que muitos não chegam aos 20. E vou diariamente arquitetando, bolando.